morte me perseguia, muito aflito eu corria, com medo de perecer. Pois eu era um condenado pelos meus próprios pecados, não podia compreender. Mas ao longe eu avistei a cidade de refúgio, quando alguém me mostrou: a cidade é Jesus, que por sua morte na cruz, muito alegre me abraçou. Na cidade de refúgio, eu não sabia falar, mas Jesus me ensinou. Já falou em novas línguas pelo Espírito Santo, pois Jesus me batizou. É preciso ter cuidado para não me desviar da cidade, ó Senhor. Vou alegre, vou marchando, pra Jesus sempre olhando, foi Ele que me salvou. Amigo, não demores, a Jesus vem tu agora, a Jesus te entregar. Na cidade de refúgio, sossego pra tua alma, certo que vais encontrar. Do que andas desviado, do caminho do Senhor, vem hoje mesmo regressar. Ele está te chamando pra cidade de refúgio, pois desejas te salvar.